Eles querem minha cabeça, esse povo não aceita. Não nasci pra ter chefe, bota as armas na mesa. Quem criou, quem herdou, então me diz quem merece. O topo do mundo, o trono, seu dono, seu número um. A faca e o queijo, a farsa e o beijo, Jesus sabe bem. Não se emocionar sempre foi a lei. Ser feliz sempre foi a regra, não tente medir o que alcancei. Eu sou bem maior que a sua régua, posso me tornar um monstro. Não vão me domar e ponto, nem me assustar, nasci pronto. Vem me testar no confronto, vai me pagar e é sem desconto. Mano, é sem desconto. Mesmo na guerra, Deus me permita ver o paraíso. Multipliquei do zero e apontado positivo. Sempre há mais, nada menos que isso. Único responsável pra mercadoria chegar na hora e no lugar exato. Não tenha medo de mim por isso, não fuja de mim por isso. Até quando eu minto eu sou verdadeiro. Espero que se sinta assim ao se olhar no espelho. Qualquer bicho que voa, tacando foda-se igual qualquer bicho que morre. Sempre bêbado de vida e umas doses de sorte. Pesadelo do sistema até que o sistema acorde. De fato, sei que a morte existe. Viver é meu alvo, vida no máximo. Desafio a limite, ultrapassar as crises. Taças pro alto. Mesmo na guerra, Deus me permita ver o paraíso que me espera. Mesmo com a guerra, Deus me permita ver. Lembra, lembra, lembra. Uma beleza está na essência. Julgamento e chumbo na asa de pardal. Pedra no caminho do menino. São segundo pra lembrar. Ser livre está mais perto, perto, perto de Deus que está na boca. Qualquer bicho que voa, tacando foda-se igual qualquer bicho que morre. Sempre bêbado de vida e umas doses de sorte. Pesadelo do sistema até que o sistema acorde. De fato, sei que a morte existe. Viver é meu alvo, vida no máximo. Desafiar limite, ultrapassar as crises. Taças pro alto, yeah. Mesmo na guerra, Deus me permita ver o paraíso que me cerca. Mesmo com a guerra, Deus me permita ver